Paulo, Salvador, um bom dia. Azul 42-13, informação mais. 2-1-3, sente, aguarde um instante para a copa. Azul 4213, pronto, cópia? Pronto. 4213, Recife, autorizado, nível de voo 370, via UPI UISC 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-9, decimal 8, acione 5522. Autorizado, 370, Recife, conforme rota, SUS 58, Puca, saída, transição Caju. Controle, entendeu, 121, decimal 8, e 5522, eu transponder. Controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8, então, e 5522, eu transponder. Azul, 4213. 5522, transponder, planejamento correto, responde para posicionamento. Vai reportar. America 980 is 8 miles out from runway 10. Good morning, America 980. Check the landing gear. The wind is 040 degrees with 4 knots. And altimeter setting 1014, clear to land runway 10. 1014, landing gear is down in lock, clear to land 10, America 980. Alfa-Romeo, passeio do 2227, para por tiver questionamento. Pátio 3, posição 1, está livre, pode táxi, passarido. Para táxi, 2227. America 980 on the ground at 37, vacate runway on your right and call ground control 129 and protect you. America 980 on 219. America 980, go to gate 11. Line 80, clear tax via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Salvador, você é 2227 para o táxi com 35 a bordo, 7 horas de autonomia, alta em Salvador. Confirme a alternativa e autonomia? Alta em Salvador com 7 horas de autonomia. É 227, autorizado o táxi. Via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Para ingresso pátio principal, 227. Para o pushback, acionamento azul 4213, portão número 1. 4213, vai aguardar para o início do pushback. Agora. 227, vai taxiar e vai reportar para ingresso no pátio principal. Após a passagem da aeronave da América, está autorizado o ingresso no pátio principal. Vai taxiar via Índia e Alfa no ponto de espera da 90 Vashima Torre, 1-1895, QNH 1014. Já passou para a fase da América, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0-118-95. Azul 4213. Recordando o tipo de solo que após a passagem da aeronave da Passaredo, que vai para o ponto de espera, dá 1-0, está livre e puxa pós-táxi. Gente, após a aeronave virar o ponto de espera, está autorizado. Reporta táxi 4213. Após a aeronave livrar a retaguarda, está livre e pós-táxi. Gente, após a aeronave livrar a retaguarda, 4213. Salvador, passarei do 2227. Bom dia, ponto de espera da 1-0. Bom dia, passarei do 2227. Está autorizado a linha de decolada 1-0. Vento de 0,50 graus com 4 nós. A linha decola 1-0, 2227. Passarei 2227, decolou de Salvador aos 45, controle em 120, perdão, 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, bom dia, né? Para o táxi, Azul 4213, 75 a bordo, 3 horas e 30, Maceió. 4213, autorizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto esperado no 0, chame torre 1-18, decimal 95, QNH 1014. 1014 no ajuste, apesar Índia Alfa, ponto espera 118, decimal 95, Azul 4213, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4213, 1013.10. Bom dia, Azul 4213, tem condição de agilizar a manobra e decolar sem parada? Afirmo, agilizando, 4213. Autorizado então, a linha decola na 10, vento de 070 graus com 4 nós, o Azul 4213. A linha decola de imediato, 4213, Azul. Salvador, muito bom dia, Oxané 6225, estabilizado no localizador, a 3 milhas de marcador de zero. Oxa 6225, bom dia, complete a aproximação, aguarde autorização para o posto, tem um azul iniciando a rolagem agora. Gente, azul, autorizado. Puxa 6225, cheque o trem, o vento de 060 graus com 5 nós, o altímetro no 014, autorizado pouso na 10. Quem sente as condições, baixando aprovado, 6225, desdobrando. Azul 4213, decolou de Salvador aos 49, chame o controle em 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, muito obrigado senhor, ótimo dia a todos. Salvador, bom dia, 9077, gol. 9077, Guarulhos, 360, pronto. siga. Guarulhos, autorizado 360, via UP Zulu 16, após Bravo Del Zulu, após VCT Trive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119, decimal 8, acione 5534. Confirme o controle de saída, por favor. 119, decimal 8. 360, via rota do plano de voo, decola pista no zero, curva direita, Dael Leda Bridge. 5534, transponde 198 com controle, voo 9077. 9077, movimento correto, pode para o estacionamento. Reportará. Solo Salvador, bom dia, Oxalé 6225, livrou na sua escuta. 6225, táxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. Salvador, muito bom dia, outra 3179. 3179, Guarulhos 340, pronto? Firma, prossiga. Guarulhos 340 autorizado, via UPE Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119, decimal 8, acione 5532. Partiu autorizado São Paulo, Guarulhos, número 340, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, pós-bridge, por Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após 3 e depois direto. Transponder 5532, controle 119.8, trans 3179. 3179, planejamento correto, pode pronto para estacionamento. Estará. Oi Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, autorizado no final, nono 7, forma o vento de 060 graus com meia dúzia de nós, pista no 7 livre, guarde apenas o contato visual para o pouso e cheque o trem de pouso. Sim, autorizado no final da 17, Whisky Bravo Whisky vai reportar o trem. Whisky Bravo Whisky, cheque o trem, está autorizado o pouso no 7, o vento permanece 080 com 612 de nós e o altímetro no 04. Whisky Bravo Whisky, final 3 milhas, trem baixado e travado, autorizado o pouso no 7. Qual é o pátio do estacionamento após o pouso, por gentileza? A era está, pátio 5. 7. Bravo Whisky no solo 58, autorizado o backtrack até o pátio da Aerostar. Ao estacionar a frequência livre, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, Golo 922, baixou e travou, pista 10. Golo 922, bom dia, está autorizado o pouso na 10, o altímetro no 0 no 4, vento de 0,80 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, Golo 922.